vai ser relacionado com a vestimenta, por exemplo. O animal não tem vestimenta, ele já tem uma estrutura física compatível com as suas necessidades. Se ele vai morar, se ele mora num clima frio, ele vai ter uma roupagem física, né? Vai ter um casaco de peles que vai ser a sua própria pele. Num país tropical, a coisa vai ser mais elementar e sempre de conformidade com as necessidades, mas ele vai ter uma estrutura que vai atender a sua necessidade no ambiente onde ele está situado. Vestimenta, alimentação. Como eu comentei, alimentação, em a natureza, o animal procura ao seu redor recursos para que ele possa prover a sua subsistência sem maiores dificuldades. A não ser nessas situações extremadas, de um inverno muito rigoroso, de um calor escaldante. Nós sabemos que há certas situações em que os próprios animais passam por necessidades cruciais, mas normalmente não. Agora, o homem, para prover a subsistência através da alimentação, ele tem que trabalhar. Ele não vai subir numa árvore, apanhar simplesmente uma fruta ou pescar no ribeirinho. Só isso não vai ser suficiente. Ele vai ter que desenvolver atividades no sentido de prover a própria subsistência. Moradia. O animal facilmente resolve o problema da moradia. Ou ele fica ao relento, ou tem uma toca, ou coisas muito elementares, para ele não há grandes dificuldades. Mas o homem não, ele tem que ter uma moradia, ele vai ter que alugar, vai ter que comprar, vai ter que ter um lugar para se abrigar, e isso vai implicar em trabalho, em empenho, no sentido de atender a essa necessidade. Cuidado da prole, que é o estímulo maior ao próprio trabalho, né? De repente vem os filhos, você tem que cuidar. O animal cuida dos filhos por um tempo breve, com uma relativa facilidade, e a prole logo vai cuidar da própria vida. Agora, o ser humano não, a gente sabe que os pais têm que cuidar dos filhos até a idade adulta, para oferecer-lhes condições de dar continuidade à própria existência e atender à própria subsistência. Então, o trabalho para os animais, ele é um trabalho muito simples, singelo, em a natureza, e não representa progresso para o animal. O animal, ele está sempre repetindo a mesma fórmula de trabalho, a mesma maneira de ser. A gente nota que o tempo vai passando, as espécies vão conservando as mesmas características. Todas as espécies vivas funcionam através dos séculos e dos milênios da mesma forma. O trabalho para essas espécies, elementar, não representa progresso. Agora, por o homem, que é obrigado a exercitar a razão, a desenvolver as suas potencialidades, o trabalho vai ajudá-lo no processo de seu desenvolvimento. É indispensável em favor do seu crescimento e da sua própria estabilidade física e psíquica. Não poderia o espírito trabalhar e evoluir apenas no mundo espiritual sem os problemas da vida física? Essa pergunta fazem com muita frequência num pinga-fogo. É comum a gente ouvir as pessoas perguntarem: mas escute, a gente não podia evoluir apenas no mundo espiritual? Não seria muito mais tranquilo do que essa trabalheira toda, esses problemas todos que a gente enfrenta na Terra? Bem, vamos considerar o seguinte: os espíritos superiores, sublimados, que já superaram as limitações humanas, esses evoluem tranquilamente no mundo espiritual. Eles não precisam mais reencarnar. Desenvolvem suas potencialidades na espiritualidade. Agora, para nós, seres ainda primários, que mal ensaiamos o exercício da razão, que mal começamos a pensar, a desenvolver as nossas potencialidades, como nós trazemos tendências ao acomodamento, trazemos a tendência a não nos empenharmos em favor da própria subsistência, isso é alguma coisa que nós trazemos desde estágios primários de evolução. Então, para nós, a reencarnação em mundos de matéria densa como a Terra, onde as dificuldades e as necessidades naturais nos obrigam a trabalhar, isso se torna uma necessidade. Nós temos que encarnar. Porque se nós ficássemos apenas no mundo espiritual, o que iria acontecer? Entraríamos num processo de estacionamento. Porque no plano espiritual, você não precisa trabalhar para comer, você não precisa ter abrigo, não precisa ter